Bom, pessoal, voltamos então agora para o segundo e último box, edição número 157, a edição mais vermelha do seu podcast do Wide, tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho das notícias aí que aconteceu aí durante essa semana. Quero começar aí pelo anúncio, né? Vamos começar pro novato ano que vem, tá? O William Barron vai ter como seu carro-chefe aí, vai ser o Dion Grubb, tá, pessoal? Então, assim, o Dion Grubb vai voltar para as pistas e vai estar com o William Barron 2018. Não sei se talvez essa vai ser a melhor ou foi a melhor decisão aí da Indy para colocar o Dion Grubb junto com o William Barron, tá, pessoal? O William Barron talvez merecia um carro-chefe já pronto, já preparado, né? Um carro-chefe já com mais firmeza nas suas decisões. Talvez o Dion Grubb, nós já vimos, né, o Dion Grubb escapar um pouquinho a marcha com o Tony Stewart. Tanto é que o Tony Stewart foi campeão e passou uma semana, foi demitido o Dion Grubb. Vimos também o Denny Hamlin em Phoenix também se complicar todo, se enrolar todo e perder título devido às indecisões do Dion Grubb, tá? Então, assim, tipo, colocar assim, então se eu ficar com o William Barron, ele chega para a maior decisão, o William Barron é mais campeão. Talvez pode ser diferente, talvez dê certo aí, né, a junção desses dois aí, mas não sei, pessoal. Para mim, talvez não seria o melhor nome para estar junto com o William Barron em 2018, tá? O Dion Grubb é um cara meio indeciso às vezes, algumas decisões dele é indeciso, mas é um cara muito competente fora das pistas, conhece muito bem, já está há mais de 30 anos aí junto com a Indy Motorsports. Beleza, pessoal? Então, aí Dion Grubb junto com o William Barron em 2018. Outra notícia também que saiu essa semana aí, que foi o anúncio aí das punições, né? O Clint Boyer foi penalizado, né? Foi penalizado aí, violou o Pact Rate aí, então foi penalizado aí $25 de multa, né, para o nosso amigo Clint Boyer, para o time aí da Street Haas Race, né, $25. O carro-chefe dele foi suspenso. O nome do carro-chefe dele é difícil, rapaz, Mike Burasela, não sei falar esse nome aqui não, nem treinei para falar esse nome, mas é o Mike Burasela, esse aí mesmo, tá? Vai ser suspenso por uma corrida, ou seja, não tá no Texas nesse final de semana. E o Daniel Soares e o Tadino foram pegos com parcas soltas, né, o Lagrantes. Os dois também foram multados em $10,000 e os carro-chefes continuam, né? Segue normal para eles aí. Então, essas foram punições até que foram interessantes esse final de semana de março, geralmente tem um monte de punição, foram só essas três aí, pelo menos a grosso modo, né, foram só essas três aí, que nós sabemos, talvez teve aquelas pequenas, que talvez tendo passado o cara na suspensão não passou, aí o cara perde alguns minutos nos packs, tá? Então, talvez as punições ainda não foram reveladas nas notícias aí, pelo menos nas notícias que eu achei, não vi, só vi essas três aí realmente. Beleza, pessoal, então seguindo aqui os anúncios, esse anúncio realmente foi um anúncio que me fez, né, esperar sair o anúncio para poder gravar hoje de manhã, que na sexta-feira de manhã, que ontem foi anunciado, o Eric Mirola vai realmente substituir Danica Patrick no 10 da Street Haas Race em 2018, tá, pessoal? Então, o Eric Mirola tá indo pro lugar da Danica Patrick. A Danica Patrick continua com seu futuro incerto, ainda não tem nada certo para ela, tá? Já se falaram aí, ventilou que talvez ela teria patrocínio para fazer meia temporada no 77. Tem também já falaram que ela poderia também ir para outro carro, se não me engano. Não sei se é ele ou Kansas também, mas já falaram também que o 16 da Roush Fenway poderia voltar. O 16, que é aquele carro do Greg Biffle, tá, pessoal? Aquele carro 16 poderia voltar. Eu só não lembro agora se é com a Danica ou com o Matt Kansas, mas esse 16 aí poderia voltar, né? Então, assim, a Danica Patrick, nesse meio todo aí, eu tenho a Danica Patrick no Instagram, né? Então eu venho acompanhando esses últimos dias dela. Ela anda bem apreensiva, sabe? Sempre postando algumas coisas aí, não muito feliz, né? Diferente de Danica Patrick de outros dias, que sempre posta coisas felizes aí. Ela é bem pensativa, Danica Patrick aí, né, nesses últimos dias no Instagram. Então, talvez aí, essa aí realmente foi um nocaute que ela acabou levando aí, né? Que foi perder o carro 10 com o Eric Mirola. Aí vocês vão perguntar, mas e agora? Com o Eric Mirola, vai fazer esse carro andar? Pessoal, o Eric Mirola fez boas corridas esse ano, né? Não foi o melhor aí, né? Mas fez boas corridas esse ano. talvez ele consiga levar um 10 um pouquinho mais pra frente do que a Danica Patrick, tá? Pouca coisa, não posso falar que é muita coisa, mas pouca coisa, tá, pessoal? É, não sei, talvez com a chegada do Eric Mirola aí, as coisas mudem e o time comece a melhorar um pouco mais. Mas, tipo assim, o Eric Mirola realmente ele tem um talento um pouco melhor que a Danica Patrick. Infelizmente, nós precisamos assumir isso, né? Então, realmente, o Eric Mirola vai talvez conseguir andar esse carro um pouquinho mais na frente aí. Vai vencer a corrida, vai disputar título, o Eric Mirola, não sabemos. Pode ser que o cara chegue ano que vem, ou o cara chegue cheio de vontade e todo motivado, consiga vencer, encaixa uma vitória aqui, faz top 5 aqui, e agora tem esse playoff aí, que o cara vai só fazendo boas corridas aí, que ele vai só avançando, só pra bater. Então é complicado falar alguma coisa, cravar alguma coisa. Mas uma melhora de resultado sim, a Danica Patrick vem fazer uma média de top 20, top 15, talvez esse carro suba um pouquinho aí, né, top 15, top 10, assim esperamos, né. Por exemplo, nós vimos aí, ou vamos citar um exemplo que nós estamos vendo esse ano, tá, Clint Bauer, por exemplo. Clint Bauer, né, quando tava lá fundado com aquela equipe lá da, até esqueci o nome, eu ia falar da Haas. Ah, com o carro 51 lá, que era o 51, que virou 15, né? Não tava dando nada certo. Não tava dando nada certo pra eles lá naquele time lá. Ele pegou aí o carro da Stuart Haas Racing e começou a andar bem, né? Tipo, vimos a grande temporada do Clint Bauer. Chegou a estar próximo de vitória esse ano. Foi bom, andou. Teve uma época do campeonato regular ali que ele chegou tipo ali. Corridinha segundo, terceiro, né? Chegou perto da vitória ali. Como eu sempre falo, bom é quando você anda perto da vitória, tá? Então, quando você anda perto da vitória, uma hora ela chega. Então, o Clint Bauer chegou a ter um bom momento no campeonato regular desse daí. Segundo, terceiro, né? Teve quase perto de classificar pros playoffs, acabou não se classificando. Realmente o número de maior, tinha uns grandes números de vencedores que foram por vitórias esse ano, tá? Foram só 4 ou 3, se não me engano, por vagas, por pontos, né? Então ficou as coisas um pouquinho mais complicadas para ele, acabou não se classificando o Clint Bauer. Então, seguindo esse exemplo do Clint Bauer, talvez vamos ver se o Eric Mirola andando um pouco mais à frente, tá? Talvez, como eu falei, top 15, top 10, talvez algum dele vai beliscar algum top 5 ali. E o Eric Mirola é muito bom nos ovais longos, né? Daytona e Talladega. Então agora é só esperar. Vamos ver ano que vem o que vai acontecer com o que o Eric Mirola vai poder fazer com esse carro número 10 aí da Stuart Haas Racing. Agora ficamos aí, né? Temos ainda o Matt Kenseth e temos também a Danica Patrick agora a pé, né? Tá com a sua malinha aí procurando um cantinho para ficar, porque não tem um futuro incerto ainda, né? Tá tudo incerto para eles aí para 2018. O Casey Kennedy, que já se ajeitou, né? Porque todo mundo sabe, já tá tudo certo aí na Levin Family Race, vai correr o ano que vem lá. As coisas parecem estar clareando bastante pro Casey Kennedy. O apoio da Enzo também vai ser muito bom naquele carro lá. Vamos ver o que o Casey Kennedy vai fazer com o carro 95, tá, pessoal? Bom, as notícias são essas, tá? Vou falar um pouquinho para vocês aqui dos entrelistes aqui. Temos uma novidade na Cup. A Cup, o Ryan Black Jr. vai fazer a sua largada com o 51, tá, pessoal? Mas seguimos aí com 40 carros, não temos nada de diferente aí. O Carl Long 66, o Kerry Gold vai estar no 83, tá? O Mark McDowell segue no 95 como sempre, tá? Então no fundão aqui não temos nada de diferente. Nosso dia, quem diz quem? Ah, o Joey Gaines vai estar no set também da Tony Bald Jr., tá, pessoal? Então segue aí esse carro número 7 fazendo as suas aparições aí. E vamos torcer. A Rich Source também vai estar no 15, da Jay Robson, claro, como sempre, faturando algumas verdinhas a mais aí, colocando seu carro na pista, né? Alugando ele aí. Então o 15 do Jay Robson vai estar na pista com o Rich Source. Mas segue aí, fechadão, o field aí da Cup Series. 40 carros inscritos, 40 carros vão largar. Então quem está inscrito vai largar. Já na Turkey Series, tá, pessoal? Na Turkey Series aqui, temos aí 32 trucks inscritos, então todos vão largar também. Temos bastante pilotos diferentes aqui, Tom Dumais, temos também Ted Mirro, Austin Self também vai fazer sua participação aí, o Ed Chavos, né, Josh Rimaud, o Mike Snyder vai estar no truque da KBM. Esse menino aqui é muito bom, vamos ficar de olho nele, vai fazer boa corrida com certeza, né. O Max Yannick vai estar no 57, temos bons nomes aí, né, na Truck Series para corrida que vai acontecer hoje à noite, tá pessoal? Então realmente vai ser uma corrida muito boa, só que talvez não tão boa assim, porque a corrida, uma corrida de uma mil e meia, pessoal, ela começa a nivelar um pouco as coisas, tá? Não nivelar, começa a deixar as coisas meio, falei a palavra errada, pessoal. Ah, o oval de uma mil e meia começa a disparear um pouco as coisas, tá pessoal? Então começa a nivelar equipamento, isso é meio, isso é fato, tá? É, não nivelar, falei errado de novo, mais uma vez, perdão. Realmente é isso, vai começar a mostrar a diferença entre os equipamentos. Você não consegue nivelar os equipamentos como temos no oval longo, né? Um oval de 2,5 milhas e também os short tracks, tá? Isso é diferente em um oval de 1,5 milhas, porque aquele truque que é mais redondo começa a abrir um pouco mais de vantagem. Tanto é que você vai ver que logo no comecinho, né, geralmente os truque líderes ali vão estar já abrindo ali 10, 15 segundos já para os caras lá de trás, que realmente é uma diferença já considerável aí, né? Vamos ver realmente os truques indo embora, porque o oval de 1,5 milhas ele é cruel, tem que estar um bom, tem que ter um bom truque, tem que ter uma boa entrada de curva, uma boa saída de curva, tem que saber também, o truque também tem que estar bom para se conservar na curva, tá? E tem que fazer boas reacelerações também de velocidade. E isso aí tudo, pessoal, envolve muito o chassi, tá? Então, quem não tá com um bom chassi do truque ali, realmente vai sofrer bastante. Um bom também, talvez até tenha um bom setup ali de suspensão, mas às vezes você tem um setup de suspensão que começa a forçar um pouco mais os pneus, você acaba estourando seus pneus, desgastando seus pneus, lixando demais seus pneus para tentar ficar com boas voltas, tá? E você não consegue realmente ter um bom truque, você tem que já partir para um truque menos agressivo, tá? Mas para você não conservar mais pneu, você consegue, não consegue andar tão bem assim, consegue andar mais lento. Tudo isso é diferente para os times grandes, tá? Principalmente o Matt Crafton, o carro do Truque 21, o truque do Christopher Bell, tá? Que realmente é diferente, tá? É diferente mesmo, né? Esse tipo de setup aí pro oval de 1,5 milha, tá pessoal? Então, talvez vamos ver uma corrida assim, né? Na Sprint Series aqui, que eu acabei não falando aqui, né? 40 carros inscritos, larga os 40, tá? As novidades aqui, falando dos Cup Drive, tá pessoal? No 20 vai estar o Eric Jones, no 18 vai estar o Christopher Bell, no 22 o Ryan Blaine, tá? No 42 vai estar o Kyle Larson, no 2 vai estar o Austin Dillon, no 3 o Ty Dillon, e temos também, vamos achar aqui, o Greg Golden também vai estar no 93, o Mike Gozzelli vai estar no truque dele, vai colocar um truque dele aí pra correr, e o Morgan Shaver vai estar aí no 89, pessoal, vai sair da... vai levantar aí o homem aí, vai correr, o Mark Herrmann também vai estar, então vai ser interessante essa corrida aí, o Dylan Lupton vai estar no 24, então eu quero realmente ver aí como vai se comportar aí, pessoal, e só lembrando pra vocês, tá, que é a segunda corrida dos playoffs para a Extreme Series, tá, pessoal, então temos alguns pilotos aí que precisam melhorar muito, talvez nem muito, mas como eu já falei, tal, já que meio decidido aí as coisas na Extreme Series, tá, pessoal, então torci realmente uma boa corrida, e a minha aposta para essa boa corrida, eu aposto no vencedor aí, e eu vou postar no, vou ser até um pouquinho mais ousado aí, eu vou postar no, tô olhando aqui pra ele aqui, Justin Allgaier, ele vai ser o vencedor aqui dessa corrida aqui. Na Truck Series eu quero apostar no Johnny Sauter, e aqui na Cup eu vou apostar também no Matt Truex Jr. Aí é fácil, né? Aí não é muito difícil apostar não. Bom, os números aqui do Texas, tá? Estão 33 corridas até agora. A primeira foi 97 com vitória do Jeff Burton. A última foi o Jimmy Johnson esse ano, né? A vitória largando a pole aconteceu 3 vezes. E a última foi o Kyle Busch 2013, largando o top 5 foram 19 vezes. Do top 10, 25 vezes. De a 21ª posição para trás, foram 5 vezes que o vencedor largou, né? O cara da pior posição que largou e venceu foi Matt Kenseth em 2002, né? Largou em 31º. O cara que mais voltas liderou e venceu foi o Keselowski em 2015, com 312 voltas lideradas. E o cara que menos voltas liderou e venceu foi o Jeff Burton em 2007, que liderou apenas uma volta, tá? Os recordes de pista aí, de qualify, é do Matt Kenseth em 2014, 199.299, de corrida é do Greg Biffle em 2012, 160.567, e do maior número de trocas de lideranças foi 33 em 2010, tá? A vitória mais apertada foi do Chase, do Elliott Stader, de 0.8, na mais vitória do Casey Kane em 2004, né? Foi de 0.028. O maior número de bandeiras amarelas foram 13 em 2014. E os times aqui, montadoras e times, tá, pessoal? A Chevrolet venceu 13, a Ford venceu 12 e a Toyota venceu 5, tá? A Roush venceu 9 junto com a Anthony Motorsports, a Gibbs venceu 6, Penske venceu 3, tá? Esses são os times que vencem maiores vitórias que estão em destaque. Certo, pessoal? Então, é isso daí. Vocês estão já preparados e alinhados e prontos para assistir a corrida do final de semana. Só preciso passar para vocês aqui também como vai ser o final de semana. Eu não abri os horários aqui, foi uma falha minha aqui. Então, estou abrindo aqui os horários para falar para vocês. Não se perderam nesse final de semana, que esse final de semana vai ser bem interessante. Lembrando que são as três categorias juntas, tá? Daqui para frente até a última corrida do ano é assim. Então agora é Texas, Phoenix e Holmes e as três categorias juntas, tá, pessoal? Então não se percam aí. Obrigado, Chris Weiss. Ontem, já na quinta-feira, tivemos os truques aí na pista, né? Fizeram os seus dois practices aí. Vou até dar uma olhadinha aqui no cara que foi mais rápido aqui no final practice, tá? O mais rápido aí foi o Glenn Enfinger, e o Matt Snyder foi o segundo, Austin Senna o terceiro, Jason Haley o quarto e o Johnny Sauter foi o quinto colocado, né? Esse aí é o resultado do final practice de ontem, na quinta-feira, que aconteceu, foi às 7 horas da noite. Pessoal, acaba o horário de verão lá nos Estados Unidos, ou seja, agora vai se aumentar 3 horas, então 2 horas da manhã, domingão, 2 horas da manhã, acaba o horário de verão nos Estados Unidos, aumenta 3 horas, então a largada da Cup Series, que seria, né, às 4 horas, que vai ser às 2 horas, né, seria às 4, agora é às 5 horas, então continuamos aí com as largadas às 5 horas da tarde da Cup Series, tá? Então, domingão, 5 horas, a Cup Series, tá, pessoal? No sabadão temos aí às 10h30, né, 9h30, 10h30, a largada da Xbox Series, e temos hoje à noite, tá, na sexta-feira, hoje à noite, às 10 horas, a largada da Cup World Truck Series, tá? Realmente, com certeza, a Truck Series vai ser uma boa corrida, pessoal. Eu espero que seja uma boa corrida a Truck Series. Beleza, pessoal? Então, é isso aí mesmo, tá? Semana que vem eu estou com vocês para a edição 158. Vai acabando por aqui a edição mais firmeza do seu podcast Wide, e semana que vem eu tô de volta. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana e cuide-se bem.